Com o seu IPTU e muito trabalho, a Prefeitura de Jaú está construindo uma cidade melhor. Modificando o plano diretor, possibilitou a expansão da área urbana, garantindo uma cidade livre da especulação imobiliária. Terminando a implantação das guias e sarjetas no Sila Bauab. Agora é preparar para o asfalto, dando endereço e uma vida mais digna para muita gente. Prefeitura de Jaú. Juntos a gente faz uma cidade melhor. Olá, um ótimo dia para você. Aqui fala Silvio Lodi e estamos iniciando mais uma edição do Acaerte Notícias. Acompanhe os principais destaques de hoje. Quarta-feira de cinzas marca o início da quaresma e a campanha da fraternidade. Este ano reflete como tema principal fraternidade e ecologia integral. Biblioteca Universitária da UFSC possui acervo histórico valioso, disponível para pesquisadores e estudantes. Polícia Militar investe na aquisição de drones para reforçar a fiscalização a crimes ambientais em Santa Catarina. Tecnologia auxilia na identificação de casos de desmatamento e na localização de caçadores. Comissão vota orçamento da União só dia 17. Parlamentar diz que votação pode destravar investimentos em rodovias de Santa Catarina. Quarta-feira de sol e calor, com chance de chuva fraca no litoral norte e temporais isolados no oeste. Está formada a maior rede de emissoras de rádio de Santa Catarina. Dia a dia. Hoje é quarta-feira de cinzas, dia que marca o fim do carnaval e o começo da quaresma no calendário cristão. Para muitos, é um tempo de reflexão, oração e penitência, que se estende pelos próximos 40 dias até a Páscoa. A quarta-feira de cinzas também é um convite à renovação espiritual, com missas especiais e o tradicional rito das cinzas, símbolo de humildade e conversão. Independentemente da fé, é um momento para repensar hábitos e fortalecer valores como a solidariedade e o respeito ao próximo. Santa Catarina. Em destaque. A Polícia Militar Ambiental de Santa Catarina confirmou a realização de um investimento de R$ 617 mil para a compra de drones. O repórter Cadu Reis nos traz mais informações sobre esse assunto. Cadu, qual a finalidade deste investimento, hein? Silvio, a compra dos drones visa reforçar o trabalho de fiscalização ambiental no território catarinense. 19 equipamentos foram adquiridos para distribuição em todas as unidades operacionais da Polícia Militar Ambiental no estado. A tecnologia amplia a capacidade de monitoramento de casos de desmatamento e outros crimes ambientais, como explica o chefe do Estado-Maior do Comando de Polícia Militar Ambiental de Santa Catarina, Tenente-Coronel Diogo Cidral de Lima. Na Polícia Militar Ambiental, esses equipamentos são indispensáveis à nossa atividade. Através dos drones, existe toda uma facilitação e uma complementação do trabalho policial militar em campo. Quando a Polícia Militar Ambiental recebe uma denúncia, recebe algum tipo de ocorrência, ela precisa fazer a verificação in loco de algum cenário que possa estar em conflito com a lei. E os drones cumprem esse papel de uma maneira muito mais rápida, ágil e eficaz. E ele só vem sendo aprimorado cada vez mais. No começo, eles apenas faziam toda a medição de uma área degradada, faziam todo o apoio e uma visualização aérea, né, espacial de um terreno. Hoje em dia, eles contam com tecnologias termal ou infravermelho que facilitam a identificação de qualquer situação que precisa ser apurado com mais detalhe. Por exemplo, dentro de um cenário de caça que a gente recebe, através de uma tecnologia de calor, nós podemos levantar a aeronave, fazer um apurado dessa área e identificar os pontos de calor e esses rastros das pessoas onde é que elas passaram, onde elas estão, fazendo assim a prisão desses elementos. A Biblioteca Universitária da UFSC preserva a história institucional e cultural com um acervo que garante acesso à memória e à construção do conhecimento para futuras gerações. Informações com a repórter Amarilis Pequeno. Oi, Silvio. A Biblioteca Universitária da Universidade Federal de Santa Catarina tem se dedicado à preservação de sua história desde 2001, com a constituição de um acervo histórico rico em documentos, fotos, relatórios e registros orais. A BU se tornou um verdadeiro guardião da memória da universidade. Verônica Pereira Orlandi, técnica em restauração do Serviço de Coleções Especiais na Biblioteca Central, destacou a relevância desse acervo para a comunidade acadêmica. Entre o final do século XIX, início do século XX, a história de Santa Catarina, ela teve como base a escola positivista, né? Baseada em grandes feitos, em grandes homens, né? Como se dizia. O que se mantém, em parte, até o início do século XXI. Então, a gente entende que para que outras histórias e outras culturas de Santa Catarina sejam contadas, é necessário que se mantenha e conserve, permitam ler e colocar no tempo e no espaço novos sujeitos históricos. O acesso à memória histórica da BU está disponível para a comunidade acadêmica e pesquisadores, que podem consultar os materiais por e-mail ou visitando a Biblioteca Central no campus Florianópolis. A Quarta-feira de Cinzas é o pontapé inicial da quaresma e da campanha da fraternidade. Este ano tem como tema Fraternidade e Ecologia Integral. E o lema Deus viu que tudo era muito bom. Isso visa promover um processo de conversão integral focado nas questões socioambientais urgentes que têm afetado a humanidade e o planeta. A repórter Carol Denardi tem os detalhes. Carol. A campanha deste ano busca consolidar ações práticas para mitigar as consequências de uma crise ambiental que afeta especialmente os mais vulneráveis. O arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Florianópolis, Dom Wilson Tadeu Yank, analisa que é necessário encarar a ecologia de outra forma. E o que fizemos até agora? Simplesmente destruímos para usufruir. E hoje notamos que é necessário ter uma outra atitude diante da natureza, do meio ambiente onde nós estamos situados, que é exatamente essa de favorecer, de proteger o meio ambiente até para termos um ambiente propício para viver a vida humana. E aí vem o segundo termo da ecologia integral, né? O que é esse integral? O ser humano é um dos elementos dentro desse meio ambiente. Fazer com que haja um relacionamento em que a natureza favoreça a vida humana e o nosso proceder, o nosso modo de ser, favoreça e valorize a vida vegetal, a vida animal, em todos os sentidos, sim, esse é o nosso desejo. A cinza que se usa nesse dia é um lembrete da fragilidade e da urgência de cuidar do que Deus confiou ao homem, o planeta. A campanha da Fraternidade 2025 se propõe a ser um marco no despertar da consciência ecológica e na mobilização em torno da defesa da vida em todas as suas formas. Contato entre redações. O aeroporto de Joinville está em alta. Em fevereiro, o terminal registrou um crescimento de aproximadamente 30% no movimento de passageiros, impulsionado pela nova frequência direta para o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, operada pela Gol. E as novidades não param. Vamos saber com o repórter Fernando Gonçalves, da NDFM. Verdade, Silvio. Como você bem mesmo disse, as novidades não param por aí. A partir do dia 30 de março, a Latam também retoma suas operações aqui em Joinville, oferecendo mais uma opção de voo direto para Congonhas. A rota será realizada com aeronaves modelo A320, ampliando ainda mais as possibilidades de conexão para destinos muito procurados pelos joinvilenses, como, por exemplo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória, Brasília e Goiânia. A gerente executiva de negócios aéreos da CCR Aeroportos, a Graziella Delicato, comemora a conquista. Segundo ela, a ampliação das rotas era um desejo antigo da região e só foi possível graças ao trabalho conjunto com as companhias aéreas e aos investimentos realizados no terminal. E os números confirmam o sucesso. Entre 1º e 20 de fevereiro, cerca de 30 mil passageiros passaram pelo aeroporto. No mesmo período do ano passado, foram 23 mil, um salto significativo. A CCR Aeroportos, que administra o terminal, é responsável por 17 aeroportos no Brasil e movimenta cerca de 43 milhões de passageiros por ano. Com essas novas operações, Joinville se fortalece ainda mais no cenário aeronacional. Da redação da nossa NDFM em Joinville, falou Fernando Gonçalves para o Acaerte Notícias. Obrigado, Fernando. FETRANSESC apresenta Minuto do Transporte. Santa Catarina é o estado com maior número de trechos rodoviários perigosos do Brasil em quantidade de acidentes, segundo a pesquisa Viagem Segura, divulgada pela Confederação Nacional de Transporte, a CNT. 3 entre os 10 trechos com maior número de acidentes em rodovias federais do país estão no estado, todos eles no trecho norte da BR-101. Esses locais ainda registraram um aumento de acidentes entre 2023 e 2024. Em primeiro lugar está o trecho do quilômetro 200 ao 210 da BR-101, que corta o município de São José. Foram 529 acidentes em um ano, neste que é considerado o trecho mais perigoso do Brasil. Seguindo até o quilômetro 220, entre os municípios de São José e Palhoça, foram computados 364 acidentes. O terceiro ponto crítico fica nos quilômetros 130 a 140, em Balneário Camboriú, com 318 acidentes registrados. Segundo o Observatório da Federação das Empresas de Transporte de Cargas de Santa Catarina, a FETRANSESC, os números apresentados comprovam mais uma vez que a BR-101 em Santa Catarina não tem recebido a atenção que deveria no quesito segurança viária, especialmente em se tratando de uma rodovia concessionada. Direto de Brasília. E de Brasília, Rita Sardi. Rita, o governo federal iniciou o ano tendo que conter investimentos porque o orçamento não foi votado. Existe previsão para essa votação, hein? Olha, Silvio, o presidente da Comissão Mista de Orçamento, deputado Júlio Arcoverde, havia dito que a votação da Lei Orçamentária Anual de 2025 na comissão seria na próxima terça-feira. Mas o relator da proposta, o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, acredita que a apreciação só acontecerá no dia 17. Segundo Ângelo Coronel, no dia 11, os líderes devem se reunir e ainda propor ajustes ao texto antes da votação. O problema, Silvio, é que a não votação emperra a realização de programas e projetos do Executivo. O deputado federal catarinense Pedro Czai, do PT, cita, por exemplo, investimentos em rodovias de Santa Catarina. O Brasil quer que se retome os investimentos em infraestrutura, como nas rodovias de Santa Catarina, e precisa votar aqui o orçamento. Previsão do tempo. Previsão do tempo no ar. Daniele Lima explica como ficam as condições climáticas para esta quarta-feira de cinzas. Daniele. Olá, Silvio ouvintes. Nessa quarta-feira teremos mais um dia de sol e céu claro em Santa Catarina. O amanhecer será com maior nebulosidade e chance de chuva fraca isolada no litoral norte e no Vale de Itajaí, devido à circulação marítima. Mas ao longo do dia, o sol predomina no estado. Entre a tarde e a noite, há possibilidade de temporais isolados no Grande Oeste e no Planalto Norte. Durante a noite, também há chance de chuva fraca isolada no litoral norte, Vale de Itajaí e Grande Florianópolis. Os ventos predominam de nordeste com possíveis rajadas desde o oeste até o litoral sul e Florianópolis. Também há condições para rajadas associadas a temporais no extremo oeste e oeste catarinense. As temperaturas seguem elevadas. As máximas previstas são de 40 graus em Itapiranga, 35 graus em Concórdia e Içara, 33 graus em Brusque e Canoinhas e 31 graus em Itajaí e Florianópolis. Até a próxima! O HR de Notícias fica por aqui. Acompanhe nossas atualizações ao longo do dia na programação desta sua emissora preferida. Até amanhã! Nossa missão: oferecer produtos inovadores que promovam a autoestima das pessoas, mantendo qualidade e atuando dentro da ética do mercado e responsabilidade social. A Elite chega no mercado de confecções em 1973, quando instala sua primeira fábrica em Matão, região central do estado de São Paulo. Mais que criar uma empresa, a Elite construiu uma marca. E mais que construir uma marca, a Elite criou um novo conceito no mercado de roupas esportivas para pessoas cuja filosofia de vida é o culto ao corpo, o não às drogas, a geração saúde e o jeito de vestir alegre e descontraído como as cores, o clima e a alegria de nosso país. Na Elite, a qualidade nunca sai de moda. Começa com a opção pelas melhores matérias-primas do mercado e um rígido controle, presente em todas as fases do processo produtivo. Acompanhando as mega tendências internacionais, a Elite desenvolve produtos com tecidos inteligentes, modelagem exclusiva para cada perfil de consumidor, se tornando referência no mercado como lançamento de moda esportiva dentro do conceito custo-benefício, qualidade igual ou superior às grifes. A verticalização faz da Elite uma empresa diferenciada, com recursos próprios de bordados, lavanderias e estamparia, enquanto as grifes terceirizam suas produções. Tecnologia de ponta, controle de qualidade e respeito aos nossos clientes e consumidores finais. Fatores do nosso sucesso e sustentação da fidelização de clientes e consumidores finais em todo o território nacional e países para onde exportamos. Através de suas duas marcas, a Elite atinge um percentual significativo do mercado, pois direciona seu mix de produtos a vários estilos dentro do segmento de confecções. Marca Elite, representada pela seta, que significa velocidade e movimento, como a prática do esporte está direcionada aos estilos. Esporte. Calções, meiões, sungas de natação, para quem pratica o esporte com elegância, qualidade e conforto. Fitness. Produzida com tecidos diferenciados e exclusiva gramatura superior e recursos de estampas em plastisol, direcionada ao público feminino sarado, geração saúde, que cultua o corpo e a autoestima. Esportivo. Para quem vive cada momento com muito estilo e descontração. Esporte fino. Para o homem moderno, que vive o mundo com muito estilo. Good Mouse. Atitude, liberdade e irreverência. Cada vez mais jovem e irreverente, a Good Mouse, como a maré, está subindo. Bem mais estilosa, totalmente irada. Seja surf, street ou fashion, a Good Mouse surge como o point do momento. No mar e na rua, desde 1993, nasceu para dar cara ao sonho de ser radical da molecada. Quem não se lembra das carinhas do Good Mouse? Então é bem por aí. Cresceu como marca e hoje veste os grandes como uma boa gringa, sem perder o jeito levado de ser. E não tá pra tiozinho não, e ao contrário das outras, sem limite para o novo. Good Mouse. Ontem, hoje e sempre, dropando de cabeça. Fashion, para quem é diferente. A Elite possui um extraordinário mix de produtos como meias, shorts, bermudas, camisetas, calças, jaquetas, agasalhos, cuecas, roupa fitness, sungas de natação, conseguindo dessa forma dar sustentação a uma loja toda e durante todas as estações. Por isso lançamos no mercado um novo conceito de lojas franqueadas, Elite Stores, que já estão presentes em diversos shoppings da região e do país. Elite, sempre atenta às inovações com a construção de modelagens exclusivas, visando acompanhar a evolução do corpo, inclusive sendo líder no mercado de produtos com tamanhos maiores, que hoje reflete um grande percentual da população consumidora. Preocupação constante com o bem-estar dos funcionários e colaboradores, respeitando o meio ambiente e colaborando com projetos sociais, inclusive sendo reconhecida pela Brinque como empresa amiga da criança. A Elite é formadora de opinião e referência dentro do segmento. Fazendo parte de um pool de empresas que atuam nos segmentos de agronegócio e imobiliário, a Elite está segura para fazer desses mais de 30 anos de mercado um aprendizado para os muitos outros anos de sucesso que virão. A Elite estará sempre em seu caminho, fazendo o seu estilo. Venha para a Rossi Veículos e saia com o carro dos seus sonhos na certeza do melhor negócio. Melhores preços e condições do mercado. Veículos revisados com documentação 100% segura. Serviço de lanchonete, playground, despachante e financiadora no local. Equipe de vistoria, checagem e garantia de 3 meses para motor e câmbio. Na Rossi, você sai com o carro prontinho para ir onde quiser. Venha para cá. Rossi Veículos, o seu veículo está aqui. Joaquim Nabuco 557, próximo à rotatória Mincalil. Cores desbotadas, pouca durabilidade, tonalidades ultrapassadas. Chega de paredes rebocadas. Venha para a Terracota Tintas e Texturas. Excelente qualidade, grande variedade em texturas e cores. Terracota, fábrica e loja à sua disposição. Peça orçamento sem compromisso. Terracota, Tintas e Texturas. É melhor. Ligue 2138-4444.